Eu agradeço nesta música, primeiramente a Deus, a minha família e ao meu pequeno filho David. Este ano eu quero paz e mudar o meu viver. Nunca mais olhar para trás, não aguento mais sofrer. Solidão me machucou demais neste ano que passou. Se hoje eu canto essa canção, eu dou graças ao Senhor. As pessoas me temiam e a morte me rondava. Ele lá do céu me olhou, eu senti que alguém me amava. Jesus é liberdade, Jesus felicidade, Jesus é uma criança, Jesus é esperança. Neste ano eu quero andar pelas ruas da cidade. Dentro do meu coração quero amor e amizade. Eu vou nascer de novo e brincar com as crianças. Vou servir ao meu Senhor, que és a minha esperança. Jesus é liberdade, Jesus felicidade, Jesus é uma criança, Jesus é esperança. É isso aí, DFD, meu irmão. Agradecendo a toda a sociedade, certo?